A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nesse último dia do ano, eu quero compartilhar com vocês mais uma porção da palavra e nós vamos enviar novamente João capítulo 2. Infelizmente, uma pessoa, uma senhora, provavelmente de origem católica, romana, não gostou do que eu afirmei como verdade bíblica e voltarei a afirmar agora, só que ela conseguiu hackear de alguma maneira e retirar toda a mensagem de todas as pessoas. Então eu estou enviando novamente. Nós não sabíamos, nem eu nem a pastora Margarete, que quando você abre um grupo, você pode cercear que as pessoas retirem as mensagens em 30, 45, 60 dias. E por não saber, não fizemos isso. Mas tudo bem. Vamos continuar ministrando a palavra viva assim como ela é. E não negociamos. Como diz uma pessoa muito querida para mim, que me ensinou tudo desde a infância, não transigimos com relação àquilo que a palavra é e diz. Diz assim o capítulo 2 de João, e depois eu mandarei o 3 novamente. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus lhe disse: "Mulher, em que essa preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos serviçais: "Seja o que for que ele vos pedir, fazei." Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: "Enchei os jarros d'água", e os encheram até a borda. Então lhes disse: "Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala." Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram água, chamou o noivo. Ele disse: "Todo homem serve primeiro o bom vinho e depois os convidados, que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora." Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. A partir daqui, irmãos e irmãs, versículo 13 em diante, Jesus vai fazer a purificação do templo. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: "Tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio." Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá." Os judeus o contestaram, dizendo: "Que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira?" Jesus lhes respondeu: "Destruí o meu templo, e em 3 dias eu o reconstruirei." Replicaram os judeus: "Em 46 anos foi construído esse templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás?" Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Versículo 23: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Aleluia! Glorificado seja o Senhor pela Santíssima Palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro milagre de Jesus foi na festa de casamento em Caná da Galiléia. Tendo o mestre sido convidado, aceitou e foi com seus discípulos. Em certa altura da festa, Maria informou ao Senhor que o vinho tinha acabado, e ele providenciou a continuidade da festa, transformando água em vinho novo. Bem, essa é a ideia fundamental da primeira parte do texto. O texto começa com um símbolo de mudança na história, quando fala 3 dias depois. Tenho falado muitas vezes isso para você, e você pode recorrer ao livro de Esther para entender melhor. E também há outros textos anteriores a Esther, no Antigo Testamento, que apontam para esse simbolismo do 3 dias depois. Do ao terceiro dia, que significa a virada da história 180 graus. Os judeus entendiam, isso deu origem à festa do Purim, que no princípio era uma festa persa, a Pur, e depois os judeus transformaram na festa do Purim, festa que até hoje eles relembram. Bem, então, o texto começa com o símbolo de uma mudança 180 graus na história, quando fala 3 dias depois. Só aí já há uma verdade teológica. 3 dias depois de ter chamado Filipe e Natanael. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, como eu disse agora, temos os termos o terceiro dia, ao terceiro dia, 3 dias depois, passados 3 dias, como sinal do que aconteceria na ressurreição de Jesus. Ele estava falando sobre a ressurreição do seu corpo. E, obviamente, está incluindo com isso o surgimento da igreja, que é o corpo vivo de Cristo, a igreja verdadeira. Eu não me refiro aqui à denominação, me refiro àqueles que de fato são seguidores de Jesus. Depois percebe-se um traço importante na cristologia, irmãos e irmãs, ao narrar o primeiro milagre de Jesus em uma festa onde Jesus participava com os discípulos e a provisão de vinho, que era bebida capaz de embriagar para a continuidade da festa, acabou. E depois Jesus transformou água em vinho. Mais uma vez, irmãos, irmãs, o retrato de Jesus como plenamente homem e plenamente santo, plenamente humano e plenamente santo, mostra o Messias misturado com o povo, se alegrando, festejando, mas simultaneamente mantendo sua santidade. É preciso enfatizar essa verdade todos os dias para que o cristianismo fique livre de toda mentira que amarra e tenta transformar o caminhar com Jesus em um tipo de vida repleta de proibições e sem graça. Então, nós podemos estar, evidentemente, podemos estar em festas, em reuniões onde as pessoas não creem em Jesus e têm uma atitude até contrária à sua vontade, até de embriaguez, mas nós temos que manter a santidade e o equilíbrio. Você pode manter a santidade sem comprometer uma vida festiva. Você não precisa se esconder numa caverna, porque é cristão, como faziam os essênios, você não precisa ficar afastado do mundo e das questões que envolvem a sociedade, porque você é um seguidor de Jesus. Antes, pelo contrário, você pode estar envolvido e deve estar envolvido até para que possa dar testemunho. Muito bem. Maria, ao ver a situação, que o vinho tinha acabado, pediu para Jesus providenciar o vinho, evidenciando que ela reconhecia nele tal possibilidade, o que mostra um nível de percepção acerca do poder de Deus e do seu filho. Veja bem, aqui começou o problema, provavelmente, com essa irmã, que deu seu nome, e eu não vou mencionar, por uma questão de educação e delicadeza. Veja bem, Maria, desde o aparecimento do anjo Gabriel, depois da vinda dos pastores, da visita dos pastores, da visita dos reis magos, e durante todo o tempo em que Jesus estava em sua casa, junto com José, antes de José morrer, foi percebendo e também, certamente, algumas pessoas foram dando informações, certamente, acerca da missão do Messias, ainda que ela não soubesse totalmente, não tivesse toda a abrangência teológica do que representava, ela foi percebendo ao longo dos anos que Jesus tinha possibilidade para realizar esse milagre. O que mostra, então, algum nível de percepção, ou um bom nível de percepção acerca do poder de Deus em seu filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu do seu ventre. Trata-se de um exagero absurdo. Agora eu vou reforçar para você. Trata-se de um exagero absurdo transformar esse pedido de Maria em uma das bases para Maria ser considerada intercessora junto a Deus para com os homens. É absolutamente absurdo. Não tem nenhum fundamento. Não há textos correlatos que possam fundamentar isso. No próprio capítulo, isso não fica evidenciado. No texto, isso não fica. No livro, isso não fica evidenciado. Em outros livros, isso não é corroborado. Então, é um absurdo. E eu quero repetir isso, já que houve essa manifestação. Contrária a essa pregação, e nós não estamos pregando para ofender ninguém, estamos pregando para ajudar você que tem um desejo de conhecer e andar com Deus, de que não há base bíblica para transformar Maria em uma intercessora junto a Deus, a favor dos homens. Maria não pode ser considerada intercessora dos homens junto a Deus. Não pode. Não há nenhum outro texto primitivo escrito em grego. Você poderia dizer, em hebraico existe? Não, em hebraico não, em grego não. E isso foi acrescido bem posteriormente. Maria não é intercessora. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Filho de Deus que se fez ser humano Porque se Maria fosse mãe de Deus, ela teria que ser precursora, ela teria que ter existido, ter sido antes de Deus, para poder dar à luz a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A afirmação Maria, mãe de Deus, é equivocada, é um silogismo barato. É, silogismo, para quem não sabe, é um raciocínio lógico. E esse raciocínio lógico precisa ter premissas verdadeiras. E não há nenhuma premissa que possa fazer com que Maria se torne mãe de Deus, intercessora junto a Deus. Não há nenhuma premissa para que diga que Maria foi assunta aos céus, levantada aos céus, como outras personagens bíblicas. Isso aconteceu. Então, se você aprendeu assim, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga, você não tem culpa, você aprendeu assim. Mas você precisa corrigir isso já. Porque se você faz isso em relação a Maria ou até a outros santos, sabe o que acontece? Você vai chegar diante de Deus. E no dia do encontro final, do juízo final, e ele vai dizer: onde eu disse que Maria era intercessora? Onde eu disse que Maria era mãe de Deus? Maria é mãe de Deus feito homem, feito ser humano. Foi obra concebida pelo Espírito Santo e Maria foi usada por Deus, sim. Nós temos todo o reconhecimento, o carinho. Imagine só que coisa maravilhosa. É, Maria, a mulher escolhida entre toda a casa de Israel e entre todas as mulheres de todos os tempos para conceber Jesus. Pastor, só por isso nós já não podemos idolatrar a Maria, interceder a Maria? Não! Não, porque Maria não é intercessora, não porque Maria não foi assunta aos céus, ela está aguardando o dia do juízo final. Não, porque isso vai entristecer profundamente o coração de Maria ao perceber no dia do juízo final que milhares e milhares de pessoas intercediam para ela, ao invés de interceder a Jesus, ao invés de interceder ao Espírito Santo, ao Pai. Não! Maria não é intercessora, não foi assunta aos céus, não foi levantada aos céus, não é mãe de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mãe, ela é de Jesus, o Deus que se fez humano. Foi usada por Deus para conceber Jesus e cuidar junto com José de Jesus até os 30 anos. Os irmãos perdoem porque hoje é dia de soltar, as pessoas soltam fogos, né? Não é para soltar, né? Mas soltam fogos e aí os cachorros ficam mais agitados aqui. Bem, dando continuidade, eu espero ter esclarecido a você, se você tem boa intenção, se você tem boa vontade para com Deus, se você deseja ser um seguidor, uma seguidora de Deus, tire esse equívoco do seu coração, da sua mente. Mesmo que você tenha sido formada dessa maneira, ou formado dessa maneira, falando direto para a irmã, você foi formada assim e tem 20, 30, 40, 50 anos, você foi formada de modo errado pela Igreja Católica Romana. Com todo o respeito que nós temos pelas pessoas. E é por respeitá-las que nós temos que falar a verdade, somente a verdade. Então é um absurdo usar esse texto para fundamentar como base para uma chamada teologia mariana. E depois eles usam e abusam outras coisas que até inventaram a posteriori para dar essa fundamentação. Dando sequência, irmãos e irmãs, o milagre também aponta para o estabelecimento de uma nova ordem espiritual. Qual seja, assim como os jarros de pedra foram utilizados no rito de purificação e transportaram a água que tinha esse simbolismo, agora, através de Jesus, o ser humano pode ter o vinho novo, a água transformada em vinho. Ou seja, água transformada em vinho significa vida nova em Jesus. Se o fim do vinho aponta para o fim da festa, nós, como jarros de pedra, uma hora vemos toda a expectativa de sermos felizes nessa vida sem Deus, como um vazio. Nós vamos nos cercando de uma série de coisas, vamos crescendo, estudando, até vou falar sobre isso mais adiante. Vamos crescendo, vamos amadurecendo. Vamos trabalhando e vamos criando a expectativa de que alguma coisa possa dar origem à nossa felicidade. Mas esse vinho, entre aspas, é um vinho que acaba. A expectativa humana acaba. Uma hora ela vai acabar. E você vai ficar sem vinho, ou seja, sem motivo para festa, sem motivo para ser feliz nessa vida. É uma vida sem Deus. É como um vazio. É necessário ouvir a voz de Jesus, irmãos, nesse texto, irmãs, encher o jarro de água ou o coração da palavra de Deus. Porque água, em muitos momentos, significa palavra de Deus e significa também ação do Espírito Santo. O coração da palavra de Deus através da pessoa do Espírito Santo nos leva a aceitar que sem Jesus nossa festa na vida acaba e com ele a festa vai durar para sempre. São muitos relatos, eu não teria tempo para dizer a você o número de pessoas, escritores, intelectuais, pessoas que no último momento da sua vida declaram: eu estou desesperado. Aos 70, 80, 90 anos, eu estou desesperado. Eu remei, remei e morri na praia. Eu descobri que a minha vida deu em nada. Porque a vida sem Deus dá em nada. Então é preciso aceitar que sem Jesus nossa festa acaba e com ele a festa vai durar para sempre. Ainda quando Maria percebe, melhor dizendo, que a resposta de Jesus mostra que ele é o Senhor sobre tudo e diz que não é chegada a hora dele, o ministério estava só começando, e embora respeitasse a mãe, jamais Jesus transformou Maria em senhora. Maria não é senhora, nem todas as transformações a Maria Aparecida, chamada de Senhora Aparecida, a Maria de Guadalupe, a Maria em Fátima e uma série de outros lugares onde as pessoas começam a atribuir senhorio a Maria. Maria não é senhora. Eu quero reforçar isso. Justamente por causa dessa primeira reação, em 3 anos, temos pregado a palavra, mas nessa vez, a hora que tocamos nessa questão, houve uma reação de quem certamente fortemente influenciada pelo ensinamento que teve. Certamente influenciado pelo catolicismo romano que teve, então acabou reagindo. Mas vamos amar e pregar de novo para que milhares de pessoas em muitas nações possam ouvir essa palavra. Com esse milagre, Jesus iniciou a manifestação de dar glória ao Pai. E os discípulos vão percebendo o poder do Mestre já no primeiro sinal e os sinais de que ele de fato era o Messias de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, se a água representava a purificação no Antigo Testamento até o Novo, agora o vinho novo é quem representa, ou melhor, a transformação da água em vinho simboliza o poder de Deus, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E o Espírito Santo de Deus que o concebeu é que transformam a água da purificação em vinho novo, ou seja, em vida nova, através da pessoa de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e somente Ele nos purifica de todo pecado. O primeiro vinho, irmãos e irmãs, é a vida do ser humano natural. Explique isso, pastor. O ser humano sem Deus, tentando ser feliz sem Deus. O segundo vinho, ou vinho novo, o melhor vinho, milagrosamente distribuído como a lei e a profecia que se fez vida plena e santa em Jesus. A lei só tem sentido a partir de Jesus, na sua completude. Ela tem sentido antes parcialmente. A profecia antes, parcialmente. Mas Jesus é o espírito da lei e o espírito da profecia. E torna toda a lei e a profecia em vida plena, em vida santa. Em Jesus agora é partilhado o vinho novo com todos os que aceitarem e fizerem o que ele manda. Então obedeça. E adore só ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e mais ninguém. Nenhum santo que viveu na história pode interceder por você. Nem Maria pode interceder por você. Bem, o zelo do Senhor fez com que Jesus purificasse o templo em Jerusalém, segunda parte do capítulo, não permitindo que ficasse como uma casa de negócios. Como esse zelo precisava estar presente nos discípulos nesses dias, meus irmãos, minhas irmãs. Se eu falei do erro da Igreja Católica Romana, que vergonha! É o que nós vemos no pentecostalismo, no neopentecostalismo, não em todas as igrejas, não em todas, mas que vergonha! Na Idade Média, a Igreja Católica já fez, né? Tem até uma frase que é dita por historiadores, entre eles Justo Gonçalves: para cada moeda que se põe no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Na Idade Média, isso já foi feito. Depois, no protestantismo, de ala calvinista, a prosperidade econômico-financeira é tida como um sinal de que a pessoa foi eleita. Olha o absurdo disso. Então Jesus não teria sido eleito, porque ele não gozou de prosperidade nos 33 anos aqui, e os seus discípulos também não. Então na reforma nós temos esse absurdo. E mais recentemente, no pentecostalismo e no neopentecostalismo, o absurdo ganha um padrão de grandeza imenso. Como esse zelo precisa estar presente nos discípulos nesses dias. Acorde, irmão e irmã, se você participa de uma comunidade dessa, antes da segunda vinda de Jesus, para não transformarmos os templos de adoração num balcão de negócios. Igrejas institucionais, históricas, que transformam as suas instituições num balcão de negócios, de negociata, para ver quem ocupa os melhores cargos e ganha melhor, nas igrejas pentecostais que ficam anunciando a prosperidade. Quanto mais você oferta, melhor então será a sua recompensa aqui na terra, já aqui na terra. Ah, irmãos, irmãs, Jesus fala em derrubar o templo e reconstruir em 3 dias, apontando para a sua morte, onde os templos e edificações humanas da velha natureza sem Deus são derrubados e surge uma nova pessoa humana, um novo homem, uma nova mulher, que é como vinho novo, através da sua ressurreição. Os discípulos lembraram disso após a ressurreição, diz o texto. Crendo na Escritura e na palavra de Jesus, muitos outros creram em Jesus antes da sua morte. Mas Jesus sabia que eles criam por causa dos sinais que ele fazia. Partindo para o final, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus sabia que muitos o seguiam pelos sinais e considerava isso, obviamente, superficial, essa experiência é superficial, epidérmica, interesseira. Como discípulos de Jesus, nós somos convidados a participar da vida de Deus em uma festa que jamais termina. O discipulado deve ser vivido em plena humanidade, na base da plena santidade, na busca da plena santidade. Então você não precisa se esconder da história. Você deve estar em meio à história, mas buscando a plena santidade, vivendo a plena santidade ou a busca, a caminho da plena santidade. O Espírito Santo, através da palavra, aqui representado pela água, pode ser transformado em vida abundante e eterna. Tudo que está escrito na Bíblia, Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Para tanto, é preciso seguir a Jesus e adorá-lo em exclusividade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade excelsa e mais ninguém, em espírito e em verdade. Alguns já me disseram, até com quem eu estudei filosofia, mas você não guarda uma fotografia de alguém que você gosta muito, pai, a mãe, a esposa? Nós fazemos isso, nós temos a fotografia só para guardar, só para lembrar. As imagens são só para lembrar. Primeiro, isso contraria os 10 mandamentos. Segundo, que ainda que eu tenha fotografias, eu não faço oração para elas. Eu posso ter a fotografia do meu pai, que já faleceu, da minha mãe, que já faleceu, dos meus irmãos, que estão distantes, da minha esposa, a quem amo, mas eu não faço oração para eles. Eu não intercedo para eles, para que eles intercedam ao Pai. Então isso é uma falácia. Irmãos, irmãs, nossas vidas agora são o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo, o lugar da sua habitação. Sendo assim, o chamado à pureza pessoal, o chamado à pureza comunitária, é uma exigência até que Deus habite totalmente a nossa vida e nós jamais sejamos contaminados pelas trevas. Eu já me refiro aqui ao momento escatológico após o juízo final. O que o Senhor está pronto a fazer é transformar a vida que está em trevas num lugar de habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto a transformar uma vida perdida em trevas num lugar santo, num lugar de habitação do Espírito Santo. Vidas vazias, ele está pronto a encher em jarros de vinho novo. Cheios do vinho novo, que é a vida de Jesus, que garantem uma vida feliz continuamente, uma vida feliz, uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante e uma vida eterna. Se o vinho novo da sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, se o vinho da sua vida, se os motivos que geravam alegria e felicidade em sua vida se esgotaram, entregue-se a Jesus. Hoje, aproveite essa data da virada do ano e entregue-se a Jesus hoje. Escute o que ele diz, como disse Maria aos homens, né? Escute o que ele diz, e eu digo agora, escute o que Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aceite-o como salvador do seu pecado. Aceite-o como Senhor da sua vida, e você verá como uma nova vida surgirá milagrosamente. É assim com todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu não estou dizendo para você, não estou dizendo para você que a sua vida não vai ter lutas, nem vai ter dificuldades, nem vai ter problemas, mas eu quero afirmar para você que em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, o Senhor será contigo, será o seu pastor, será o seu cuidador, será o seu libertador e abençoador. Eu até afirmo uma coisa: se você não tinha Deus até hoje, você tem um grau de luta, de dificuldade, de obstáculo que todos os humanos têm. Mas se você aceitar Jesus, você vai ganhar um problema a mais. Espere eu concluir o raciocínio. O problema a mais se chama batalha espiritual. Agora você vai ter como inimigo o diabo, o mundo e a carne, a velha natureza. Você vai ter mais essa luta espiritual. Mas e aí, pastor? Se minha luta vai aumentar, o que que eu ganho com isso? Você ganha tudo. Você ganha uma vida que nós não encontramos palavras para definir. Nesses 2.000 anos em que há seguidores de Jesus, não há nada que se compare à vida que Jesus oferece. Não há ninguém que possa conceder a você a vida que Jesus tem para lhe conceder. Não há ninguém que possa dar a você a abundância que Jesus pode dar. Não há ninguém que possa dar a você a eternidade que Jesus pode dar. Ele é o Senhor da sua, ele pode ser o Senhor da sua vida. Se você já o aceitou, ele é o Senhor da sua vida. Se você não o aceitou, aceite-o agora e ele se tornará o Senhor da sua vida, e você verá como uma nova vida surgirá milagrosamente, mesmo em meio à luta, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos desafios, você experimentará a graça de Deus, o favor que você não merece. Você vai experimentar todos os dias da sua vida. Seja um discípulo de Jesus. E muitos sinais miraculosos como esses irão acontecer em sua vida e família. Sobretudo, o milagre de uma nova vida em Cristo. Eu não estou dizendo que você vai passar pelo milagre da transformação da água em vinho. Isso foi aquela situação. Mas eu estou dizendo que a sua vida, se fosse comparada a uma tentativa individual de purificação, no caso daqueles que acreditam em evolução, em reencarnação, uma tentativa de que depois de 1 milhão de encarnações você se torne alguém melhor, eu quero te dizer que isso não vai desembocar em nada, porque o ser humano não pode fazer nada por si mesmo no que tange à vida abundante e eterna. Poderia reencarnar 100 vezes e nenhuma das 100 ele alcançaria aquilo que Jesus tem para oferecer. Nós vamos ver isso no capítulo 3. o novo nascimento. Então, não perca mais tempo. Hoje é o dia. Transforme-se num discípulo de Jesus e muitos sinais vão acontecer na sua vida. Você vai ver Deus intervindo em coisas assim, as mais diversas, em todas as áreas da sua vida. Curando, libertando, enchendo de graça, de alegria, de gozo, de festa, de regozijo, de paz, de amor, de alegria, de benignidade, de bondade, de domínio próprio, de temperança. Ah, e contra essas coisas não há nada que possa te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Transforme-se hoje, aceite, diga comigo, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. E aceito tudo que Ele tiver para mim. Os sinais mais diversos que Ele tiver para mim, eu aceito. E pode ter certeza que dia após dia você verá o milagre de Deus acontecer. O milagre de Deus nem sempre é uma coisa externa, é um milagre que acontece interiormente. Na sua vida, na sua família, sobretudo, como eu disse, o milagre de uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te liberte. Sobretudo, depois dessa ocasião, 3 anos e 1 mês que estou ministrando. E pela primeira vez alguém reagiu assim. Mas eu tenho certeza que essa palavra poderá libertar essa senhora ou jovem senhora. E ela poderá abandonar toda a idolatria, toda a imagem de escultura, toda a colocação de Maria num lugar errado. Maria deve ser sempre por nós respeitada, amada, reconhecida como mulher, a mulher que trouxe Jesus ao mundo, que educou, que ajudou no processo de formação até os seus 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. Por que 30, pastor? Porque a idade estabelecida pela lei que um sacerdote começava, um levita começava o seu sacerdócio. Então aproveito para dizer aos irmãos e irmãs que acham que nada se aproveita do antigo. Jesus cumpre tudo que está no antigo. Tudo no que diz respeito ao espírito da lei, ao espírito da profecia. Não no aspecto casuístico, não no aspecto logístico, não em questões antropológico-culturais. Não é isso. Mas tudo que está ali, na palavra do Senhor, aquilo que a Bíblia chama de a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, tudo aquilo que diz respeito à restauração do ser, está ali já sinalizado, mas vai ser manifesto completamente na vida do Rei Jesus, a quem você segue, se você é cristão, siga e não deixe o jarro esvaziar, não. Não deixe o jarro esvaziar, enche o seu jarro de vinho novo. E se você ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia da grande vitória. Você vai virar o ano não dando saltinho na praia. Não dando pulinho na praia, não é isso, não. Você vai dar um salto de vitória e vai dizer: minha vida vai mudar totalmente porque eu entreguei minha vida a Jesus e Ele é o Senhor dos senhores. E Ele agora vai me garantir a vida abundante, plena e eterna. Que Deus te abençoe, abençoe a todos os irmãos. E o mais breve possível, nós já vamos enviar a todos, particularmente a irmã Vivian, para que ela possa postar no blog. Mais uma vez, o meu agradecimento. E quero dizer uma palavra, irmã. Há muitos colegas abençoadíssimos que podem pregar o texto, mas eu quero manter uma linha de atuação, de ministração. E eu tenho trabalhado muito com palavras pastorais, sem entrar tanto nas questões exegéticas, até porque uma exegese sobre um versículo às vezes demora 30 páginas, 40 páginas, 50, e não daria para fazer uma ministração desse tamanho. E a irmã tem zelado pelo aspecto mais técnico, historiográfico, geográfico, além das mensagens. Por isso da escolha. E eu não abro mão dessa escolha. Então, que Deus te abençoe, dê um feliz ano novo e você, cada vez mais, como eu disse a você, você tem se transformado numa autodidata, uma teóloga autodidata. Continue nesse caminho. Não abra mão do vinho novo. Não deixe o jarro de vinho esvaziar, mas encha o seu jarro de vinho novo a cada dia. Eu abençoo a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado. Abençoo os amigos e amigas que vão ouvir, porque alguém vai mandar para você. E que Deus possa nos dar a cada dia um ano de mais e mais vitória, em nome e para a glória de Jesus. Também encerro com uma palavra para os irmãos. Eu tenho visto muitos irmãos desconsolados por causa dos resultados eleitorais. Eu quero dizer uma coisa a você, preste bem atenção. Nada, nem ninguém, poderá impedir tudo que está escrito na Bíblia e que irá se cumprir. Por isso, acalme o seu coração. Acalme o seu espírito. Não estou dizendo para você não estar envolto nas questões sociais, que seria contradizer esse texto. Você deve estar envolvido, deve participar, né? Desde com civilidade. Mas preste atenção: nada, nada, nada, nem ninguém. Ninguém, ninguém tem poder para alterar aquilo que Deus tem preparado para a história, até o juízo final e depois o novo céu e a nova terra. Console-se com isso. Tenha certeza que nós vivemos obstáculos, às vezes o vinho acaba por um certo tempo, mas logo, logo, o Senhor providencia o vinho dele. E num piscar de olhos, você vai ver a jarra que parecia esgotada. Pode parecer esgotada por um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Mas eu quero dizer a você, e poderia seguir aqui dizendo os números. Mas eu quero dizer a você, ninguém vai impedir Jesus de transformar a água em vinho. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a certeza que advém do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.